Aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa, aquela que armazena todos os seus dados, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Sol. Bom dia, Flores. Bom dia, candidatos. É, e tinha que estragar falando deles, né? Enfim, falando de candidato, já no comecinho. Falando nisso, tem visto algum candidato por aí? Sim, Guilherme. Eles estão em todas as partes, inclusive no Google. É, eu estou vendo aqui que a senhora é malandra, né? Quando a gente digita o nome aqui na barra de busca, né? O nome de um candidato. Candidato A, por exemplo, né? A senhora já completa o nome dele e adiciona a palavra processos. Não é minha intenção, Guilherme. É consequência. O que mais tem é isso. Usuários do Google querendo saber sobre os processos. É, mas agora até eu fiquei curioso, né? Deixa eu até ver aqui. Caramba, hein? Vou nem clicar na próxima página, porque tem coisas que quanto mais se clica, mais se complica, né? O que eu quero saber mesmo é sobre o uso das ferramentas digitais por parte dos candidatos. Porque em vários países do dito mundo desenvolvido, é o nosso caso, né? A internet é um dos veículos mais importantes. E por aqui, como é que nós estamos? Estamos engatinhando? Ou no estágio um pouquinho mais adiante, já começando a andar? Sim. Sim, mas... Sim o quê? Porque eu te dei duas opções aí, né? Sim, engatinhando. Na velocidade da conexão de escada. Mas tem muita iniciativa legal. Muita gente fazendo do jeito certo. Tá, mas o que eu vejo aqui, pelo menos no Facebook, que é, digamos assim, né, o lugar do senso comum, né, o Orkut de 2016, é que o que a maioria dos candidatos está fazendo é adicionar aí uma penca de gente que nem conhece, né, ficar curtindo tudo que a pessoa posta, só para ser lembrado, e encher de spam a timeline de todo mundo. Sem falar nos erros de português, Guilherme. O candidato quer ser vereador ou prefeito. E não consegue escrever uma frase sem erro. Pois é, mas nesse caso, às vezes nem faz muita diferença, né? Porque quando o amigo de Facebook também é outro que assassina o português, né? Simplesmente não sabe, nem percebe que está errado, né? Enfim, alguma dica para os candidatos? Claro, Guilherme. Usem as redes sociais e seus sites de campanha de forma consciente, apresentando propostas, explicando aos eleitores como pretende fazer a mudança planejada. O tempo na televisão e no rádio é curto. Aproveite a internet. E poste fotos sem Photoshop. Pois é, e tem candidato que exagera tanto no Photoshop, e quando você encontra ele na rua, né, na vida real, o primeiro pensamento é, caramba, como o fulano tá acabado, né? Enfim, né, esse exagero no Photoshop não pega bem não, né? E se tem candidato que já é feio na figura agora, durante a campanha, imagine de madrugada, digo... Imagine no meio do mandato, no ano que vem ou no próximo, o eleitor pode se assustar com a verdadeira carranca. É, e não custa avisar porque já tivemos N casos assim em todo o país, né? A beleza, principalmente nas mãos dos publicitários das campanhas eleitorais, costuma ser efêmera, né? Muito efêmera. Como você fala bonito, Guilherme. Obrigado, mulher do Google. Você também tem um vocabulário lindo, hein? Guilherme. O que você vai fazer quando sair daqui? Tipo, sei lá, hoje? Meio-dia? Sim. Sei não, acho que eu vou... Ô, mulher do Google, o que é isso, hein? É impressão minha ou a senhorita está querendo me desviar para o mau caminho? É que o homem do Google anda ocupado, fazendo campanha para prefeito virtual. Tem um espacinho sobrando no meu servidor. E eu sou lá homem de ficar esquentando o servidor enquanto o homem do Google não chega? Tá de palhaçada, hein? Aliás, essa pra mim é nova. Pensei que vocês fossem softwares irmãos. Vocês, por acaso, são casal? Como diria o Ricardo San, no programa 2 em 1 Transamérica. Casal caramba. O cacuete. Ando ouvindo a rádio, hein? Maravilha! Mulher do Google, você volta na próxima semana? Volto sim, Guilherme. Um beijo afetuoso para você. E um abraço caloroso para os ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas, aqui no Front Transamérica.